Não quero e não devo deixar a Jesus Cristo para me aproximar do vil tentador. Passando bem por longe do abismo profundo, sem comunhão com o mundo, de miséria e horror. Santidade e oração, plena paz e comunhão, um louvor em alta voz, dizendo não para o pecado, resistindo ao diabo, ele fugirá de nós. Manejando a palavra do modo que Jesus pregava, com real sabedoria, sem contenda, sem porfia, com um pensamento atroz, Deus se agradará de nós. Para quem está desviado, embaraçado com este mundo, caído no abismo profundo, com a espinha na garganta, o mestre chama, volta agora, porque lá fora tem sofrido, o ímpio cai, fica caído, mas o justo se levanta. Santidade e oração, plena paz e comunhão, um louvor em alta voz, dizendo não para o pecado, resistindo ao diabo, ele fugirá de nós. Manejando a palavra do modo que Jesus pregava, com real sabedoria, sem contenda, sem porfia, com um pensamento atroz, Deus se agradará de nós.